O papai gosta de dar as coisas para você comer? Gosta, né? A garotinha está dizendo que gosta. Por que que ele gosta? Porque ele ama você, não é? Isso. Então a nossa pergunta é, por que que Deus não nos dá sem que nós pedimos? Porque ele nos ama e ele sabe tudo. Ele sabe o que você precisa, o que a minha irmãzinha precisa, o que a minha irmã precisa, o que meu irmão lá atrás precisa. Ele sabe tudo. Por que então que ele exige a oração? Por que que manda orar? A nossa função não é decidir no lugar de Deus, mas sim participar da sua decisão. Por quê? É interessante como Jesus colocou isso para nós no nível individual e também colocou no nível de igreja. Vamos ler Mateus 16, versículo 16. Vamos ler do versículo 15 em diante. É melhor para entender a pergunta de Jesus. Vamos ler desde o versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora vem um versículo chave. Ele falou para Pedro e no capítulo seguinte, ele falou para os outros apóstolos do mesmo jeito, no capítulo 18, o versículo 18. Os irmãos podem até procurar, porque é a mesma coisa que ele disse para Pedro, ele disse para todos os outros. No capítulo 18, 18. No 16, 19, ele disse para Pedro. E no 18, 18, ele disse para os outros. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. E ele está falando de uma autoridade que Deus tem e que ele compartilha com a igreja. Está dizendo isso aos apóstolos, mas está dizendo para a igreja. Vocês, pela oração, podem ligar e desligar. Como é isso? Parece que eu vou mudar de assunto, mas não vou não. Lá no Gênesis, no livro de Gênesis, lá no início, quando Deus criou o homem e depois do homem varão, lhe trouxe uma companheira, a Eva, e um comentarista muito interessante, moderno, que disse assim, que quando Deus trouxe a Eva e mostrou para o Adão, e disse, olha, eu te fiz uma companheira para ser tua ajudadora. Ele disse assim, oba! Estava sonhando com isso. Até parece o Mateus que andou sonhando por muito tempo, não é? Hein, Mateus? Pois é. E lá no início, Deus falou assim para o casal, Eu acho que eles ficaram muito contentes. Eles deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aqueles que Deus ajuntou, não separe o homem. Ah, mas é isso mesmo. Que bom, né? Que bom. A Liginha e eu somos muito gratos a Deus. Eu posso falar de mim, não sei quanto é aquela gratidão da Lígia, mas eu posso falar de mim, não é que eu sou muito grato, que há 63 anos nós começamos o namoro. Há 63 anos atrás. Aí foi um ano assim de nos conhecermos, depois 5 anos de noivado. Eu estava em São Paulo estudando, naquele tempo as comunicações eram tremendas. Você, para falar no telefone, eu estava em Rude Ramos, tinha que ir ao centro de São Paulo. Eu nunca fiz isso que eu estou dizendo que podia ser feito, porque não tinha dinheiro. Mas tinha que ir ao centro de São Paulo e marcar com a telefonista em Porto Alegre, que tinha que avisar a Lígia num telefone que ela não tinha, por algum telefone de algum lugar, marcar uma entrevista, e depois ela tinha que se deslocar para o centro telefônico, para falar num telefone assim de moer café, daqueles que ficava tocando assim, não é? Eu chamo de telefone de moer café. E aí eu tinha que estar na mesma hora no centro telefônico e tinha que pagar uma nota. Como ela era pobre e eu também, não tínhamos dinheiro e não podíamos falar por telefone. Então o remédio era falar por carta. As passagens eram muito demoradas. Uma vez eu saí num trem da estação Sorocabana às 5 horas da tarde de uma segunda-feira e cheguei em Porto Alegre sexta-feira ao meio-dia, sem banho. Estava com pavor de encontrar a Lígia. Mas ela vai estar me esperando na estação, que coisa horrível. Dormindo sentado, Rogério, num banco. Avião? O avião, eu fiz, no segundo ano que eu estava na faculdade, eu ganhei uma passagem de uma pessoa bondosa para ir de avião. Levou 4 horas e meia de Porto Alegre a São Paulo. Era avião a hélice. Pode imaginar, mano. Aí o recurso era a carta. Só que os correios não funcionavam bem. Nós resolvemos numerar as cartas depois de algumas experiências negativas. Eu falava uma coisa numa carta, ela me respondia, mas eu não recebia a resposta. Na outra eu reclamava, daí na terceira, quarta carta para frente vinha a resposta. Então nós resolvemos numerar. Aí eu recebia a carta número 11, e respondia e depois recebia a 17. Os correios também não funcionavam. Meninas, vocês estão rindo porque vocês estão vivendo em outro tempo. Mas era assim. Que dureza. Mas aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Mas éramos separados, não assim. Mas não no coração, Rogério. Só na distância. Era difícil. Em toda a Escritura aparece essa declaração que está no Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. E aqueles que Deus juntou, o homem não os separe. Ué, por que o Moisés está mudando de assunto? Eu estou mudando porque Deus me disse para mudar de assunto quando eu estava em casa. Quando eu comecei a pensar nisso, Deus me disse, pois é, vocês querem ver? Há um texto muito importante no Novo Testamento, Efésios, capítulo 5. Nós hoje lemos no capítulo 3, que trata da oração. E no capítulo 5 de Efésios, trata de outro assunto. Versículo 32. Quero dizer que no capítulo 5, Deus fala do lar cristão. Os irmãos já viram isso, né? O lar cristão, capítulo 5, versículos 22 em diante, diz como deve ser. Aí no versículo 32 diz assim. Não, eu vou ler primeiro o versículo 31, que eu disse que está repetido. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande, os irmãos leiam comigo o versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Aqui está o verdadeiro motivo porque Deus nos quer orando. Está aqui. Qual é o mistério? Qual é o mistério? Qual é o grande mistério? Hein? O casamento de Cristo com a Igreja. Esse é o grande mistério. Paulo está falando sobre o casamento, como deve ser o casamento, e depois ele diz: este é o grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Qual é a coisa importante? O nosso casamento ou o casamento da Igreja com Cristo? Vocês podem dizer. Qual é? Qual é o mais importante? Hein? De Cristo com a Igreja, porque é eterno. É isso mesmo. Eu já tenho brincado às vezes que eu quero morar no céu, pertinho da Lígia. Mas eu quero morar também pertinho do Josué, pertinho do Ricardo, pertinho do Otocar, pertinho do Rogério. Eu não sei como é que vai ser isso, não é? Viu, Alzira? Você foi ali, chegou tão pertinho, eu disse, eu quero morar pertinho do Rogério e da Alzira. Ah, eu quero. Eu não sei como é que vai ser no céu. Eu só sei de uma coisa, que no céu não há casamento. Ah, não há. Jesus falou muito claramente aos saduceus que vieram fazer-lhe uma questão para ver se pegavam Jesus em algum tropeço quanto à fé. Jesus disse com clareza para eles. Estudamos aqui com o grupo que está estudando Lucas, na terça-feira passada, justamente o texto em que Jesus disse para os saduceus: vocês erram não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Porque lá no céu, nem os homens casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas serão todos como os anjos de Deus. Casamento celestial é de Cristo com a sua Igreja. E por que Deus quer que nós oremos? Deus quer que nós oremos para nós sermos a esposa que pode acompanhar o esposo. Esta que é a verdade. Deus está nos treinando para isso. Deus está nos preparando para sermos a esposa que pode acompanhar o seu esposo, que é Cristo. O casamento ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Um dia eu estava falando sobre casamento aqui, estava falando sobre a segunda vinda de Jesus, e uma das meninas disse: mas eu queria que Jesus esperasse para vir depois que eu casasse. Eu queria casar primeiro. Eu disse então para os jovens: olha, se ele vai esperar todos aqueles que querem casar para depois vir, então ele não vem nunca, porque sempre vai haver alguém que quer casar. Jesus virá. mas ele virá para o seu casamento com a igreja. E Deus quer nos preparar para isso. E a oração é um meio maravilhoso de Deus. Às vezes nós pensamos que a oração é boa porque assim nós vamos ter as respostas de Deus e todos os problemas vão ser resolvidos. Pois às vezes não são. Deus tem três maneiras de responder à nossa oração. Ou ele diz sim, mas sempre responde. E ele diz não, e ele diz sim, mas por enquanto não. Ele é sábio. Quantas vezes Deus me disse com clareza assim: tá bem, eu vou atender a tua oração, mas não do jeito que você quer. Nós não podemos impor a nossa vontade a ele. Amém? Quem é o cabeça no casamento de Cristo com a igreja? Hein? Quem é o cabeça? Ele é o cabeça, sempre. Ele que vai resolver. A igreja tem de aprender a ficar sumissa, como disse o irmão, que a oração é para isso, mas ela está sendo preparada para acompanhar o seu esposo em autoridade. A igreja, vamos dizer juntos, a igreja está sendo preparada para acompanhar o esposo em autoridade. É interessante, eu tenho aqui uma listinha do que Jesus e os apóstolos falam sobre a oração. Ele diz assim, Jesus diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Interessante que essa expressão de Jesus está nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. E ele diz, orai pelos que vos perseguem. Quem é que fez isso primeiro? Quando estava na cruz, como é que Jesus orou por aqueles que o estavam, zombando dele, por aqueles que o maltrataram, que bateram nele, que cuspiram no seu rosto e que o pregaram na cruz? E foi que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso que nós precisamos aprender, para podermos ser a esposa dele. Os irmãos já aprenderam a orar pelos que os perseguem, os caluniam. É interessante que em Lucas 6 diz assim, orai pelos que vos caluniam. Que coisa séria a calúnia. A calúnia é uma coisa terrível, não é? Os gregos tinham um julgamento muito severo sobre a calúnia. Diz que uma moça compareceu perante o juiz porque ela havia caluniado uma outra moça companheira de trabalho. Aí o juiz diz, bom, você está condenado à morte, não tem escapatória, porque você cometeu um crime muito sério contra a sua companheira de trabalho. Aí ela disse, mas não tem nenhum jeito de eu escapar? Tem. Você tem galinha lá no terreiro, na sua casa? Ela disse, tenho. Então, você faz o seguinte, você vai lá no terreiro, pega uma galinha e vem depenando a galinha por todo o caminho. Quando você chegar aqui, nós vamos ver quanto ao seu perdão. E a moça disse, ah, então tá fácil. Foi lá no terreiro, pegou uma galinha e veio depenando, chegou no tribunal com a galinha completamente depenada. Aí ela disse, perguntou para o juiz, pronto, estou livre da minha condenação? Disse, não, você fez a metade da tarefa. Agora você volta pelo caminho, recolhe todas as penas e põe todas no lugar. Aí você vai ser perdoado. A calúnia é uma coisa séria, ilustrada nessa pequena historinha dos gregos pagãos, né? Mas Jesus diz assim, vocês orem pelos que os caluniam. Orai pelos que vos caluniam. Lucas 6:28. Se alguém pensou, nunca li isso, leu sim, é que já esqueceu. Lucas 6:28 diz isso. Jesus fala da oração assim, ó. Às vezes em quando nós confundimos oração com as palavras, né? E nós pensamos que a oração tem que ser sempre com palavras, mas não é necessário, não. Deus não é surdo. Eu sou meio surdo, mas Deus não é surdo. Ele ouve tudo, sabe tudo. Mas Jesus disse assim, quando tu fores orar, não fica usando vãs repetições. Tem pessoas que sempre quando eles oram, a gente já sabe o que vão dizer. Sempre repetindo a mesma coisa. De vez em quando até repete coisas boas. Aí Jesus diz, não useis de vãs repetições. Quando tu fores orar, tu vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. E o pai que te ouve em secreto te recompensará. Nós não sabemos orar como convém. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem é que disse que nós não sabemos orar como convém? Hein? Quem é que tem a resposta para essa pergunta? Quem foi que disse que nós não sabemos orar como convém? Hein? Eu não ouvi, estou surdo. Paulo, aonde que ele disse isso? Hein? Romanos 8, isso mesmo. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso na palavra, Romanos 8. Tem cada coisa linda nesse capítulo. Fala de um poder extraordinário de Deus, o capítulo 8 de Romanos. Fala da nossa experiência, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Diz muita coisa linda. Mas lá diz assim, não sabemos orar como convém. Mas o quê? O próprio Espírito, o Espírito Santo, intercede por meio de nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deus nos ajuda na oração. Você não sabe orar, não tem problema. Ninguém sabe orar como convém. Ninguém. Ah, mas os pastores não sabem orar? Não, também não sabemos, porque Paulo diz que ele não sabe orar. Ele diz, não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira. Se o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, para sermos como igreja, a esposa de Cristo, nós precisamos aprender a orar como o Espírito ora, orando no Espírito. Amém, amados? Aí Jesus diz assim, em mais de um evangelho, vós orareis assim, Pai nosso. Não é meu Pai, é Pai nosso. Você nunca ora sozinho. Quando você ora, você é companheiro de toda a igreja em oração. Você sabe por quê? Porque nós estamos sendo preparados para ser a esposa daquele que disse, orareis assim, Pai nosso. Eu não estou dizendo que um irmão não pode dizer assim para o Senhor, meu Pai. Não, pode dizer meu Pai, mas não pode esquecer que ele ora como parte da igreja que recebeu ordem para orar assim, Pai, como é, irmãos? Pai, Pai nosso que estás no céu, querido Pai, o nosso Pai, que nos ama. Aí, nós estamos orando como Jesus orava. É aí nós estamos sendo preparados para ser a esposa dele, orando como ele ora no Espírito, e nós também. O Paulo não fala só assim que nós devemos orar, ele diz orando em todo o tempo no Espírito, está lá em Efésios 6:18, mas ele fala assim, não cessamos de orar por vós. Ele diz na carta aos Colossenses, não cessamos. A igreja nunca pode parar de orar. Nunca. Se a igreja vai ser a esposa de Jesus, tem que ser como ele. Orando sempre. Os apóstolos aprenderam isso, eles diziam, orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:17. É a carta de Timóteo, Paulo diz assim, eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Na carta de Tiago, nós aprendemos isso, orai uns pelos outros. Está na hora de fazer isso agora. Vamos pôr a mão sobre quem está perto de nós, vamos orar pela pessoa. Se você não conhece a pessoa que está perto, pergunte o nome. Mas põe a mão e ore com ela. Peça que Deus abençoe a pessoa que está ao seu lado. Vejam só, qual é o destino da igreja em relação a Cristo? Diz assim, no Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, irmãos. No capítulo 5 de Apocalipse, diz assim, versículo 9 e 10, vou ler uma parte. Com o teu sangue, compraste para Deus, está falando de Jesus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. É uma promessa grande, irmãos. A esposa de Cristo, a igreja, vai reinar com ele. Ele diz, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A igreja formada de vencedores está destinada a governo e a exercício de autoridade. E é por isso que Deus está nos treinando em oração. Da nossa parte, queridos, se Deus não fizesse assim, nos treinando, se Deus agisse sem a nossa oração, ele estaria sabotando o seu próprio plano final. Uma ilustração da nossa vida atual seria assim, ó. É como se a gente precisasse assinar um cheque junto com Cristo. Não vale só uma assinatura. Ele quer a nossa assinatura junto com a dele. Não temos tempo a perder. Oremos, irmãos, sem cessar. Porque pela oração, Deus está preparando o nosso coração para sermos, como igreja, a esposa do Cordeiro. Você está em pleno exercício da vida de oração? Nosso Pai, nós te pedimos que nos ensines de novo a orar. Os teus apóstolos, Jesus, pediram para que tu os ensinasses a orar e tu deste um jeito nisso. E lhes ensinaste a oração que nós chamamos de Pai Nosso. Não é para ser uma oração apenas repetida, mas uma oração que contém o desígnio teu de autoridade do teu filho para a sua esposa. Dá-nos um coração manso e humilde, Senhor, e pronto para aprender a orar, a depender do Espírito Santo que intercede por nós. A nossa oração, Senhor, é limitada e fraquinha, mas a intercessão do Espírito Santo é ilimitada e forte. Louvado seja o teu nome. Queremos, Senhor, orar como convém e confessamos que não sabemos orar como convém. Expressamos nesta noite, Senhor, nesse nosso encontro, como parte da tua igreja, o nosso desejo de viver intensamente uma vida de oração. Dá-nos coração sumiço. Termina com as divisões em nosso coração, Senhor, para que possamos orar com um coração íntegro, inteiro, completo, e podermos ficar ao lado de Jesus, o esposo amado da igreja. Em nome dele, nós oramos. Amém.